Ei, drão, a voz não cala, parceiro perdendo por nada. Popoco por culpa, farinha escondido na vala. Largaram sem saída o sistema que gera revolta. Dançaram com o diabo, edificando o futuro na bota. Não vou me parar, não vou me calar, o cenário não vai terminar. De ver a mãe chorando, espancamento, a tela filma, não vão terminar. Antes que volte Jesus Cristo, busque a igreja. Negaram, fumaram, trocaram com incerteza. A graça, a salvação que em Jesus espera um dia. Tem luta, é mato, nos becos sem saída. Outrora violência, o mundão tá mais pior. Descansa em paz, vai irmão, longe das fitas e dos B.O. Ameis ao sistema desse mundo, porque todo aquele que ama o mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação do bem, não provém do Pai. Eu sei que ele é fiel e se cumpre a profecia. Aquele que crê em Deus cumpriu, ganhou a vida. Negue o mundo, negue as fitas, o inimigo é cruel. Operou barato, é louco, várias noites no papel. Tramar, diabo vem pra matar e destruir. É fita dada, vários pratos, então preserva o nariz. Subiu por dormitório e nunca mais vai voltar. Se envolveu no mundo agora, a sirene vai tocar. Sei lá, que ele volte é pra presença do Senhor. Ganha o mundo, perde a vida, o crime te dominou. Parada, as mina quer, os pratos, os convite. Amante do mundo, os mano não sobrevive.